A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós vamos ler mais um capítulo da palavra do Senhor. Nós temos feito da seguinte maneira: a pastora Margarete ministrou o livro, a epístola, livro do apóstolo Pedro, a primeira epístola de Pedro. Por completo, já foi, e agora ela está ministrando a segunda epístola de Pedro. Enquanto isso, eu estou ministrando Esdras, e hoje vou ler com você Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Muito importante para saber um pouco mais sobre a história de Israel e sobre a vida de Esdras. Há pessoas orando, há pessoas divulgando esse trabalho, o número de pessoas só cresce, isso nos alegra muito. E também temos o apoio maravilhoso da missionária Vivian Lopes, que eu recomendo que você procure no YouTube e vai ser edificado por canções, palavras e denúncias proféticas e anúncio da vontade de Deus. Missionária Vivian Lopes. Então, temos gente orando, temos gente divulgando, temos gente lendo os textos bíblicos e outra postando no nosso blog logo7.blogspot.com. Vamos abrir. Muitos textos foram enviados pelo nosso irmão Everson e equipe, o pastor Paulo também, Bueno, mas a pastora já entra direto no texto. É o estilo, ela gosta de entrar direto no texto, que é uma maravilha. Eu vou ler para você a abertura devocional. Eu chamo de abertura devocional esses textos que nos mandam para nossa edificação. Muito bem, o texto, o último texto que nos foi enviado, diz assim. E eu quero ler para você agora. É do GIF. Bom dia. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Jesus aqui não está chamando quem está forte. Ele chama quem está cansado. Ele não pede que você melhore para então buscar descanso. Ele oferece descanso para que você possa melhorar. Quando o coração está esgotado, a primeira resposta não é fazer mais, mas chegar mais perto dele. Vamos orar? Jesus, recebemos agora o descanso que tu ofereces, acalma nossos corações cansados e renova nossas forças. Dá-nos a leveza e paz que só tu podes dar. Amém. Louvado seja Deus. Então, como eu disse a você, eu estou com o livro de Esdras. Venho vindo pelo Antigo Testamento e agora chegamos ao livro de Esdras. A pastora está trabalhando nesse momento com o Novo Testamento, com a Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro. Agora, Esdras 7, versículo 1, diz assim: passados esses acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esrá ben Seraía, ou, para nós em português, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zaloque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui. Primeira palavra, irmãos, a tradição oral entre os hebreus lá no passado e depois o povo de Israel já constituído após a saída do Egito é muito forte. Então, uma característica que você deve lembrar, a tradição oral. Eles não foram os povos, na verdade, eu vou colocar no singular, o povo de Israel não foi o povo que primeiro desenvolveu a escrita. Não. A escrita veio para Israel a posteriori, ou seja, depois de outras nações. Então, como eles enfocaram, pastor? Eles enfocaram a sua história, eles trabalharam a sua história a partir da tradição oral, de pai para filho, de pai para filho. E por isso nós enxergamos com tanta nitidez as biografias no Antigo Testamento, muito forte mesmo. Por isso você viu até o versículo 4 todo esse pedaço da história de Esdras. Muito bem, versículo 5. Filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, a lei de Moisés dada por Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Podemos fazer mais dois destaques. Primeiro, a mão do Senhor era sobre a vida de Esdras. E o Senhor o abençoava. Quando o texto diz a mão do Senhor era sobre ele, Deus o abençoava. Segundo destaque nesse versículo 6, ele era um profundo conhecedor da Torá. Os cinco primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, né? Então, da lei de Moisés. Ele veio da Babilônia, um dos cativos que volta da Babilônia. Ele era um escriba, ele era um mestre e conhecia toda a Torá. Isso é importante porque eu acredito muito que nós, na verdade, foi a história de Israel e na história da igreja, os verdadeiros momentos de despertamento religioso só ocorrem quando nós temos um povo que conhece bem a palavra do Senhor. No caso deles, era a Torá, eles não tinham ainda todos os outros livros, estavam sendo escritos, a história estava sendo escrita e depois eles foram divulgando essa história. Agora, preste atenção, do jeito que nós estamos no mundo, eu já mencionei a você de um livro que ganhei do pastor Paulo, O Evangelho no Século XXI, me foge o autor agora, Mas do jeito que nós estamos indo, nós temos uma igreja que canta bastante, uma igreja com muitas características até positivas, mas o verdadeiro despertamento só ocorreu no Antigo Testamento, ocorreu depois com o apóstolo Paulo, ocorreu com os apóstolos, que eram no início basicamente analfabetos. Você vê Pedro, que foi mencionado aqui, ministrando como quem adquiriu um conhecimento profundo da palavra ao longo da história da igreja. Nós temos Santo Agostinho, depois Santo Abelardo, nós temos grandes mestres, homens e mulheres que foram extremamente importantes na reforma com Lutero, profundo conhecedor da Bíblia, e outros, poderíamos ficar mencionando aqui. Ah, só há despertamento com solidez, se a igreja está passando por um processo de discipulado, de aprendizado. A palavra discipulado vem do grego, significa aprendizado. Sem discipulado na vida dos irmãos e irmãs, pode fazer o trabalho que fizer, a igreja não vai crescer em qualidade. E um outro elemento, nós podemos investir, cada igreja local, convidar pessoas que têm um bom conhecimento bíblico, um bom conhecimento teológico, para que ensine a igreja sobre todas as coisas que estão na Bíblia. Então, eu encerro aqui dizendo: precisamos de um despertamento, de um crescimento em qualidade, e esse crescimento em qualidade só ocorre quando os membros são discipulados, não no modelo G12, por favor, porque nenhum líder se forma em 9 meses. Esse é o modelo G12, né, que veio da Colômbia. Pelo amor dos meus filhinhos, não me fale em formação de líderes em 9 meses, que eu sofro, né, uma parada cardíaca. Não, nós precisamos investir muito na formação de líderes. Discipulado para o povo todo e para aqueles que se interessarem em se tornar mestres, teologia. E cada igreja local pode fazer. E em cada país nós podemos fazer. Ah, mas nós não temos mestres, doutores. Sim, mas você tem a mínima noção de organização e a cada 2 meses ou 3 meses convida alguém para passar um final de semana na sua igreja e depois dar um trabalho para a pessoa refletir. O modelo pode ser peripatético, ou seja, dando aulas em ambientes extra-classe. Então, é importante, irmãos, importante, importantíssimo. A ele me dediquei a vida inteira, tive a graça de me converter no último domingo de setembro de 1985, e na primeira semana, um sábado após, comecei a ser discipulado. Isso já vão aí muitos anos, né? E muitas pessoas passaram pela minha vida me formando espiritualmente e procurei a santidade bíblica em todo o tempo. Pastor, o senhor mesmo fazendo discipulado, cometeu erros? Sim, cometi erros. Por isso eu preciso do discipulado, para chegar à perfeição. Por isso precisei. Ah, o senhor ficou doente? Sim, fiquei doente em algumas ocasiões, quando o texto devocional era lido. Em alguns momentos eu não percebia que iria dar tanta entrega ao ministério pastoral que passava um pouco do ponto. E isso acabava gerando estresse, e esse estresse teve implicações maiores. Então, quando alguém pergunta, fulano de tal ficou doente? Sim, pode ter ficado doente. Ah, não, nunca ficou doente, mas a pergunta é: nunca ficou doente porque a doença não se aproximou ou porque era alguém que levou o ministério numa boa, ou seja, sem comprometimento, né? Ah, mas pode ter levado uma vida saudável. Sim, o ideal é que tenha levado uma vida saudável. Agora, uma vida saudável com comprometimento. E então é isso que eu deixo para vocês. Esdras é um mestre. É um mestre. Nós precisamos de mestres. Não estou falando de mestrado. Eu estou falando do dom de mestre, do dom de ensinamento. Isso é importante. E ele tinha a mão do Senhor sobre a vida dele e era mestre, era conhecedor, coisa que nos falta no mundo inteiro. Hoje, 2025, nós carecemos de mestres em todo o mundo, na América do Norte, mais de 1.500 pessoas desistem do ministério pastoral por ano. Na Europa, muitos templos estão sendo vendidos para se transformar em estúdios sonoros. Na Ásia, não há professores para os seminários. Na Oceania, não há professores para a membresia. No norte da África, há um crescimento grande numérico, mas há carência. Na América do Sul, também há carência. Então, precisamos entender, os grandes líderes dessas denominações precisam entender: ou eu invisto em qualidade, que se traduz em discipulado, na vida mais piedosa, e em teologia, na vida mais racional, ou eu não vou chegar a lugar nenhum. Tá bem? Então, Esdras era um sofer. E é isso, é um escriba, um estudioso da Torá, da lei de Deus. E olha que ele só tinha basicamente o Pentateuco, hein? Ele era mestre em hebraico. Esse profeta e mestre de Yahvé revela quais as características de um bom ministro da palavra do Senhor. Como nós podemos perceber que é um bom ministro? Primeiro, é um servo de Deus. O tempo todo. É servo de Deus o tempo todo. Nós estamos há mais de 5 anos lendo só um capítulo da Bíblia por dia, com exceção de momentos em que fizemos outras atividades, grupos pequenos, algumas enfermidades, mas, de modo geral, nós precisamos de servos de Deus o tempo todo, um discípulo do mestre, aprendendo e ensinando a verdade. Em segundo lugar, um homem de Deus obediente às orientações da palavra de Deus. Quer perceber se é um homem de Deus? Veja se ele está obediente. E se desobedeceu, se ele se arrependeu. Porque acontece a desobediência. Nós não somos perfeitos. Todos pecaram, desde Adão. Bom, mas pecou e ficou por isso mesmo? Não, pecou, se arrependeu, mudou de vida e parou de errar naquele erro. Terceiro lugar, um espírito missionário, zeloso da sã doutrina de Deus. Muito bem, com esses aportes, nós podemos seguir falando de Esdras, esse mestre. Versículo 7. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. E se foram para Jerusalém, para você que está começando, é a volta do exílio. Depois de 70 anos no exílio, eles estão voltando para casa, tá bem? No quinto mês do sétimo ano desse reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Porquanto Esdras havia se disposto de todo o coração a conhecer a Torá. Olha aí, é um estudioso da Bíblia. Lei de Yahvé, o Senhor, e praticá-la, e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Agora, irmãos, irmãs, se eles só tinham basicamente o Pentateuco, às vezes. Alguns defendem que não estava completo. Se eles só tinham o que nós chamamos de Pentateuco, o início da Bíblia, imagine cada um de nós. Nós temos 66 livros na Bíblia para estudar. Não perca tempo, tá bem? Agora a carta missionária de Artaxerxes. Diz assim: esta é a cópia da epístola escrita em aramaico que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Yahvé, o Senhor, para todo Israel. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei dos céus, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive os sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus sete conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá, em Jerusalém, com respeito à Torá, lei do teu Deus que está nas tuas mãos. Só para lembrá-lo, eles sofreram de uma falsa acusação de que estavam indo sem autorização do rei. Então, aqui, Artaxerxes confirma que foi ele que deu a ordem. Versículo 15. Também serás portador de prata, do ouro que os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, o qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos têm bem, perdão, também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazeres do resto da prata e do ouro, faze-o de acordo com a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de Deus, que te convenha dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste, tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. E, finalmente, irmãos, parte final da carta, até 3,5 toneladas de prata, com 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza, presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império desse rei e dos seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de nenhum dos obreiros dessa casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-os aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer à Torá, lei do teu Deus, e à lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o eterno Senhor, Deus de nossos pais, que colocou o coração do rei o desejo de honrar desse modo a casa de Yahvé, o Senhor em Jerusalém, e que por sua misericórdia favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim, fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Louvado seja Deus pela boa mão do Senhor para com a vida de Esdras. E essa vida foi usada pelo Senhor de modo maravilhoso, porque era alguém que se dedicava ao conhecimento da palavra do Senhor. E eu disse, eles tinham um pouquinho da Bíblia, nós temos muito mais, e podemos nos alimentar muito mais. E o Senhor é benevolente com aqueles que fazem isso e os abençoa, como me abençoou a vida inteira. Erro aqui, outro acolá, já está no rol dos pedidos de perdão a Deus, acompanhado de mudança de conduta. Isso em grego se chama metanoia, né? Mudança de mente, mudança de coração, mudança, arrependimento e mudança. Então, passamos por lutas? Sim. Por enfermidades? Sim. Passamos por cansaços? Sim. Passamos por algum pecado ao longo de quase 40 anos de conversão? Sim, mas o Senhor gerou em nós a boa mão e fez uma obra esplendorosa. E eu estou pronto, quero dizer aos irmãos, eu estou pronto para encerrar o meu caminho como tabernáculo, como templo de habitação do Espírito Santo. Me alegro e espero como tabernáculo do Senhor para o dia em que o Senhor me conduzirá até a sua presença. Dormirei, segundo a tradição hebraica, ficarei nos braços do Senhor até o dia do julgamento final. Louvado seja o nome do Senhor, todos os irmãos e irmãs sejam abençoados e a sua graça e o seu poder seja sobre todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.